vai ficar em casa, em off, sem fazer nada. Vendo aquele filme triste, se sentindo apaixonada. Tá deixando de curtir e o cara não tá nem aí pra você. Te bloqueou, mandou você se fuder. Larga a moça de ser boba, faz uma mac da hora e aceita o convite que eu vou te fazer. Vem junto pra balada, deixa o clima mais massa. Aqui é que é o Bicauã que tá chegando na parada. Aqui o clima não para, se tiver bom na garra. Aqui com nós a coisa é bruta e é só na base da tara. Yeah! Tô taradinho, taradinho, taradinho, taradinho. Tô taradinho, taradinho, taradinho, taradinho. E vem que vem que eu tô facinho. Você vai ficar em casa, em off, sem fazer nada. Vendo aquele filme triste, se sentindo apaixonada. Tá deixando de curtir e o cara não tá nem aí pra você. Te bloqueou, mandou você se fuder. Larga a moça de ser boba, faz uma mac da hora e aceita o convite que eu vou te fazer. Vem junto pra balada, deixa o clima mais massa. Aqui é que é o Bicauã que tá chegando. Senhor!